sofrer, quantos mais irão morrer? O povo agoniza, pede paz, você não vê. Eu só queria truta e falar de amor, mas infelizmente por aqui só vejo dor. Mais uma mãe chorando, quero meu filho. Mais um final de semana triste, hoje é domingo, sexta-feira passou, sabadão foi curtição, domingo é velório, mais um mano no caixão. É lamentável, vejo o meu povo sofrer. É lamentável, vejo o meu povo morrer. Ignora a favela, minha gente dentro dela. Talvez seja você o futuro dessa terra, de pessoas sofridas, de coração ferido. Bem ou mal, coisa e tal, polícia ou bandido. Eis a questão, doutor, me diga por favor. O futuro das crianças é o fuzil que você criou. Ao invés de brinquedo pras crianças brincar, distribui pistola pra molecada assaltar. Meu povo sofre, governo finge que não vê. Polícia mata mais que o vírus HIV. No júri somente os humildes viram réu. Lei direitos humanos nunca saiu do papel. Não é apologia, simplesmente é direito o seu, das crianças, do povo aqui do gueto. Igualdade por aqui, eu só vejo esta. Crianças com fome, pai de família na cela. Os direitos do meu povo eu vim cobrar. Mais um elo da corrente que não pode se quebrar. Por isso não vacile, você é a força da favela. O exemplo pras crianças excluídas dessa terra. Infelizmente o sangue vira poesia. Que Deus proteja o povo da periferia. Não é apologia, simplesmente é direito o seu, das crianças, do povo aqui do gueto. Por isso não vacile, você é a força da favela. O exemplo pras crianças excluídas dessa terra. Não é apologia, simplesmente é direito o seu, das crianças, do povo aqui do gueto. Por isso não vacile, você é a força da favela. O exemplo pras crianças excluídas dessa terra. Não queria ver meu povo sofrendo, queria ver eles aí alegremente com o armário cheio de mantimentos. Mas quando o armário é aberto, só encontramos teia de aranha e muita fezes de rato. Não queria ver a tiazinha levantando 4 horas da manhã pra se consultar, tendo de ficar numa fila de 2 quarteirões só pra pegar uma senha pra depois não ser atendida. Enquanto isso, lá do outro lado da cidade, a madame de 25 anos de idade, sem dor nas costas, sem dor nas pernas, tá lá grilada, deitada na cama, pagando sapo pro seu médico que tá só 5 minutos atrasado. Cê pode dar Deus de sair. Quando é que o nosso povo vai parar de sofrer? Pois eu sei que o meu povo sofre aqui de todas as maneiras. Desigualdade é uma delas, principalmente aqui no gueto. Aqui no nosso gueto. Não é apologia, simplesmente é direito o seu, das crianças, do povo aqui do gueto. Por isso não vacile, você é a força da favela. O exemplo pras crianças excluídas dessa terra. Não é apologia, simplesmente é direito o seu, das crianças, do povo aqui do gueto. Por isso não vacile, você é a força da favela. O exemplo pras crianças excluídas dessa terra. Cada minuto que passa, aumenta o sofrimento. Cada minuto que passa, tem maluco morrendo, levando luto de presente pra família, trocando tiro, morrendo na mão da polícia. Infelizmente esse é o destino dos moradores da periferia. Não tem oportunidade, não tem emprego. O povo é condenado, o povo é maltratado. Enterrado a 7 palmos, a miséria toma conta. Panela vazia, o filho pedindo prato de comida. É nessa hora o mano não tem nem como pensar. Se envolve no mundo do crime e pronto pra mata branquela de silicone. Nariz empinado que desfila de Audi A4 querendo a gargantilha. Dinheiro, diamante, logo sua sentença é dada. Morto com o peito aberto de bala. Os ratos de cinza não tem perdão, matam sem dó o povo. Pobre, preto, favelado, tá ligado, irmão? Foi só mais um entre vários que deixou as ruas de terra banhados de sangue por toda parte. Para eles, cada favelado morto é como uma medalha no peito. Entre essas e outras, o povo sofrido é condenado com esse destino. Enquanto tiver esperança, vamos relatar, mostrar pro sistema, pois quem sabe algum dia irá nos ajudar, nos livrar desse destino. Aqui é mais um representante do povo sofrido. Não é apologia, simplesmente é direito seu, das crianças, do povo aqui do gueto. Por isso não vá ser você a força da favela, o exemplo pras crianças excluídas dessa terra. Não é apologia, simplesmente é direito seu, das crianças, do povo aqui do gueto. Por isso não vá ser você a força da favela, o exemplo pras crianças excluídas dessa terra.